Chanelma 074D, Savia para 2000, peixe autorizado em EDSX, Waze, pista 10, o ajuste em Salvador 10, no meio, rapaz, está precisando. Esquerda, Santa 2016, encontrará a autoridade de alerta, encontrará a autoridade de 074. Oi, boa noite. Eu vou no 170, formação Charlie, Campina Grande. Vou no 170, Charlie, em curso. Autorizado Serra Bravo, Kilo Golf, via Upper Zulu 0, Neuma, pós direto, nível de voo 370. Sai da Puca, transição Zipar, reguladão no 0, primeira curva esquerda, transponda 5267, frequência do controle em Salvador, 120.8. Vem do 3A para Campina Grande, nível 370, via Upper Zulu 10, após Neuma, então direto. Decola a pista no zero, na saída Puca, transição de par, primeira curva esquerda, transponder 5267, controle 120.8, gol no 170. Gol no 170, o cotejamento foi correto, suporte pronto para o pushback acionamento, porção 07. É, pois será, o 170, é o 170. Autorizado 360. Se solicitar, fazendo com o centro. E aqui você, seu 36, obrigado. Torre Salvador, um pouco boa noite, o Chanel 674, passado, vou fazer a próxima. O Chanel 674, ajuste no 0, no 6. Continua a aproximação, aporte visual com a pista. Nada aproximação, passará visual, 607. O Xenai 674, tráfego avistado, todo autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso, Xenai 674. O Xenia 6074 no solo aos 36, lembra via Eco, após segue Alfa, reporte antes da Juliette. Eco, Alfa, reportar antes da Juliette, via 074. Juliette, Xenia 63, 074. Xenia 074, autorizado Juliette para o portal 03. Juliette, portal 03, Xenia 074. Para puxa para estacionamento, gol no 170, posição 7. Gol no 170, no portal 07, autorizado puxa para estacionamento, reporte para o portal táxi. Autorizado puxa para chama táxi, gol no 170. 1170, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Uni, táxi em Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro, 1-0 no meia. Bom, 1170 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, 1170. Salvador, 3328, boa noite, bom dia. Bom dia, direita na 020, próximo 0. Isso é 3, 390, acionamento de identificação, ajuste em Salvador 095, autorizado 3 dias, deixa para nível 120. Reporte ao termo. Decolado ao 46, chame controle Salvador, 120.8. 120.8, vai chamar o gol 1170, muito obrigado. Boa, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1170, passando 1300 para 370. O 1170, o contato radar na decolagem, suba via saída da boca para nível 370. Via boca, 370, gol 1170. Gol 1170, possibilidade de voar a boca? A boca não, Papo, corrigindo o Zipa. Estou no 170, estou autorizado a posição Jamo, aguardo o Zipa. Sente Jamo e agora o Zipa. Zipa, vou no 170. O 170 está autorizado direto de Campina Grande. Direto de Campina Grande, muito obrigado. Voadona? 398, está autorizado voadona. Então vai precisar de um pequeno giro de esquerda agora na 055, mais 20 milhas voadona. 7-3398, reporte voadona. Mantendo 120 e aguardando para descer. Mantendo nível 120, aguarde para descer. Tá 3398. Mantendo. Sou 1354, Charlie Incurso, autorizado Serra Brava Alfa Romeo via Whisky 33, nível de voo 230. Saída pouca, transição Aracaju, decolação no zero, primeira curva, esquerda, transponder 5272, frequência do controle Salvador, 120218. Usando Aracaju 230, via pelo Whisky 33, desculpa, via Whisky 33, saída Puca, transição Caju. Decola pela 10 com curva esquerda, 5272, eu transponder e 208, eu controle por Golo 354. Golo 354, cotejamento foi correto, aparte pronto para o pushback, saneamento, portão 04. Passaremos. Golo 354, autorizado para o cheque de somente, reporte pronto para o táxi. Passaremos pronto para o táxi, Golo 354. Controle, o Gol 970 para chamar o centro Recife. Gol 970, chama o centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, boa. Aguarde para o push, informo que a aeronave no 4 já está finalizando o push back. Aguarde, não foi escutado 6259. Descer autorizado até 4010, ajuste em Salvador 90115. O 354, pronto, táxi com 94 a bordo, alterna em Skiff, 2 horas e 57 de autonomia. No 354, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, reporte pronto lá, o ajuste de altímetro no 0 no 5. P15, ajuste autorizado via Índia até o ponto de espera da 0 vai reportar pronto. 354. Fuxa na via 259, fazendo com a equipe de solo após o bang da Gol, livrar a retaguarda, está autorizado para o chuveiro de saneamento, reporte pronto, táxi. Vai correr na informação da taxa 62, está aqui em cima. 398, desce para 2000 pés, está autorizado ILS, que seja pista no 0, ajuste no 015, reposta está pisada. 2000 reposta pisada 3698. O 354 aproximando o Golo 354, autorizado ali aéreo decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 079. Ali decola da 1-0, Golo 354. Uno 354, decolado ao 02, chame controle Salvador, 120, desce 8. Controle Salvador, sendo chamado em 208, gol. Uno 354. Salvador, gol Uno 354. Uno 354, contato radar no decolagem, suba via 3 da PUCA para nível 230. Saída via PUCA, Aru, o 230, 354. Zero ajuste de altímetro, 1-0, 1-5, confirme somente a autonomia. Autonomia de 6 horas, autorizado o táxi para o ponto de espera da 1-0, via Índia, não informa pronto, ajuste no 0-5-6-2-5-9. Copiado 6 horas. 3398, decimal 95. 95, obrigado, boa noite. TAN 3398, boa noite, ajuste no 0 no 5. Continua a aproximação, reporte avistando pista. Avistando, TAN 3398. TAN 3398, 2000. TAN 3398, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 629. Pouso na 10, TAN 3398. Doutora, pode decorrer o sinal para o 354 de nível 190? Quatro, autorizado ao nível final 190. Ok, 190 com 354. O 354, vou à posição Conde. Qual a posição? Posição Conde, voo no 354. Conde? É que eu estava Puca Jamaru, por isso que não está aqui na... Chegou no 354, o senhor irá agora no sistema passo a passo, que será passado diretamente pelo controle e delas. Eu só tenho que fazer essa aí, vou à posição Conde. Conde, tá bom. Acelera a Cajô, né? Confirma aí, Gol no 354. Ah, que você falou controle de Léo. Afirmativo, controle de Aracajô. Ok. No 354, está autorizado direto ao Alfa Romeo 363, em coordenação com o controle de Aracaju. Ótimo, obrigado pro lado Alfa Romeo 363. O 14, 1354. TAN 3398 no solo 07, táxi via Eco Alfa Juliette para o portão 02. Eco Alfa Juliette para o 02, TAN 3398. Xené 6259, autorizado, decolar, pista no zero, vento 150 graus, 079. Autorizado a decolagem da 10, Xené 6259. LB59, decolado ao 09, chame o controle, Salvador, 120, décimo 8. 1208, grato, 6259. Salvador, Chanel 6259, decolado, São João na saída, transfere em ascensão, cruzando 2.000 pés. Chanel 6259, contato rodando decolagem após 2.000 pés, autorizado direto ao líder, super nível 360. Após 2.000 pés, lida em ascensão para 360, Chanel 6259. Salvador, na ponte de descida, gol 1354. 1354, descida autorizada até nível 130. Nível 130, gol 1354. Milhas Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle em Aracaju, na frequência 120.3. Quem é chamado agora Aracaju, controle 1203, gol 1354, aí eu vou no mesmo pra vocês. Grato, obrigado. Está autorizado direto ao Guinado. O Guinado na proa, agradece a coordenação 6259. Controle Oceaneiro 6259, está efetuando um pequeno desvio à esquerda da rota, só informa a regra se não comprou a de alguém. Oceaneiro 6259. Número 259, chame-se o Recife na frequência 128.35, alterna 125.1, reposte do 30 mesmo. 5-1, alternativa 6259.